Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os desatar os seus sete selos. Então vi no meio do trono os quatro seres viventes, entre os anciãos, em pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele veio, tomou o livro da mão da direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, abri-lhe os selos, porque foste morto. Com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio dos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Os anciãos prostraram e derramaram taças de ouro cheias de incenso, que são as orações e adoração dos santos. E esses santos entoavam um cântico dizendo: digno é de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para o nosso Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos constituístes reino e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluia, amém. Digno é o Cordeiro. Jesus, às vezes a gente pode pensar que ele vai reinar, quando ele voltar, então ele vai reinar. Mas eu quero dizer para vocês que ele já está no trono. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele foi exaltado. Aleluia. E o Pai disse para ele: assenta-te aqui, à minha direita. E quando ele sentou no trono. E o Senhor deu toda a autoridade para ele. Toda a autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. O universo enorme que a gente não consegue alcançar, até onde ele vai. Todo o universo. Ele sustenta todo o universo com o seu poder. Existem milhões de estrelas, bilhões, diz que tem milhões e bilhões de galáxias. O telescópio mais forte não consegue ver o fim do universo. É enorme. Nosso Deus é poderoso. Quando a gente anda aqui na Terra, a Terra é uma poeirinha perto do universo. É como se fosse um grãozinho de pó, comparando com o tamanho do universo. E quanta vida tem aqui, né? Quando se contempla a criação de Deus, né? Quando contemplamos o mar, que coisa linda, os bosques, as florestas, ele reina sobre tudo. Tem autoridade sobre todos os continentes, sobre toda a terra. Ele tem autoridade sobre os anjos. Os anjos todos estão debaixo da autoridade de Jesus. Os anjos que servem ao Senhor. E até aquele outro reino, aqueles anjos que caíram, eles também estão debaixo da autoridade do poder de Jesus. Os demônios, quando viram Jesus, disseram: eu sei quem tu és. Tu és o Filho do Deus Altíssimo, né? E Jesus tinha autoridade sobre os demônios. Tinha autoridade sobre o próprio chefe dos demônios, né? O diabo veio tentar Jesus, depois Jesus disse: retira-te. E o diabo teve que retirar. Jesus tem autoridade sobre os anjos, tem autoridade até sobre o império das trevas, os reis das nações, as autoridades estão lá, porque ele permite. Ele diz que ele até coloca. Se ele não quer, ele faz assim, tchum, e sai. Uma vez ele falou para um rei que estava fazendo um banquete, rei da Babilônia, e aí blasfemou contra o Senhor, porque disse, traz aquelas taças lá que era usada no templo dos judeus aqui, para a gente usar aquelas taças sagradas aqui. Mas não foi só por isso não, porque ele era um rei perverso. Apareceu uma mão na parede escrevendo Meni, Meni, Tekel e Parsim. A tradução quer dizer, pesado fosse na balança e assado em falta, hoje mesmo passará de ti o reino. Hoje mesmo? O cara é rei hoje? E à noite mesmo, pumba, vieram os medos e persas e tomaram o reino da Babilônia. Quando o pai desse que caiu aí, antes era Nabucodonosor, e ele andava muito soberbo, Babilônia era o império que dominava as nações naquele tempo, e ele andava lá pela Babilônia e disse, não foi esses jardins suspensos, esses palácios, não fui eu que construí? E veio uma palavra, você está achando que você é alguma coisa? Pois você vai ser retirado de entre os homens, vai pro pasto, vai pastar como animal. E disse que naquela mesma noite o rei ficou como um maluco e foi no meio do mato e ficou comendo pasto como se fosse um boi. 7 anos, as unhas cresceram, a barba cresceu, parecia um bicho. Interessante, quando eu vi aquela foto do Saddam Hussein saindo de um buraco lá que ele estava escondido, barbudo assim, me lembrou do Nabucodonosor. Porque inclusive a Babilônia era bem ali mesmo, no Iraque, sabe? E quando você vai olhar no mapa onde é a Babilônia, era bem ali no Iraque. Mas foi tirado. Mas depois de 7 anos, esse rei voltou a si, voltou à memória, e ele, ah, eu não sou nada, eu só estou aqui porque Deus me colocou. E esse rei se converteu. Se você olhar lá no capítulo 5 ou 4, 6 de Daniel, você vai ver um testemunho de um rei pagão que se converteu, dando testemunho. Deus de Daniel, eu não conhecia ele, mas agora eu sei que o céu governa a terra. O rei descobriu isso. Esse nosso Jesus está sentado no trono. No trono está. Ele já está no trono. Às vezes a gente vê um ditador perverso, muito tempo, e diz, por que ele está lá? É um tirano? O povo sofre? Fica tranquilo, ele está lá porque Deus está permitindo. Se Deus não quer, Deus faz tum, né? E ele cai fora. Agora, ele tem autoridade sobre nós, todos. Até sobre os incrédulos também tem autoridade. Tem autoridade. Ele tem autoridade sobre todos os homens. Agora, tem alguns que se submetem a essa autoridade, né? Então ele espera isso. Ele espera que nós nos submetamos à autoridade dele. Ele está no trono. Ele se humilhou, morreu em nosso lugar, se entregou por nós, deu vida por nós, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Foi essa palavra de Pedro, né? Esteja absolutamente certo, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e Kyrios, Senhor. Máxima autoridade, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, que nós tivemos a oportunidade de conhecer esse Rei e nos submeter a Ele, não é mesmo? Tão bom submeter a um Rei. Um Rei que deu a vida por nós. E hoje, Ele está lá, sentado no trono, já está governando. Ele já tem toda a autoridade. Ele só ainda não voltou para reinar sobre a terra, porque tem muita gente ainda que precisa conhecê-lo. Diz, não retarda o Senhor a sua vinda, pelo contrário, ele é misericordioso, não querendo que ninguém se perca. Então por isso, como que está prolongando, né? Para os crentes aí ficam dizendo que Jesus vai voltar, mas até agora não voltou, né? Está demorando. Já 2000 anos atrás os apóstolos falavam que Jesus ia voltar, não voltou. E Pedro diz, olha, vocês Fiquem tranquilos. O dia de Deus não é igual ao nosso dia. Um dia para Ele é como 1000 anos. 1000 anos é como 1 dia. E para Ele, o tempo, Ele diz, mas Ele é misericordioso. Tem gente ainda para ser salva. Tem muita gente para ser salva. Aleluia. E nós é que vamos pregar para essas pessoas. Sábado foi muito legal lá na Germânia, né? O pessoal pregando lá. Quem estava lá? Tinha alguém daqui que estava lá? Ah, tem outro dia que estava lá. Tá bom. É, eu estive lá também. Muito gostoso, né? Proclamar lá fora. Depois da noite aqui, no sábado, né? Estava lotado aqui. Tinha um evento de colheita. É, o Senhor quer salvar a gente. Tem muita gente para ser salva. Deus tem muita gente nessa cidade. E os proclamadores, as testemunhas de Jesus são vocês e eu, nós. Nós somos testemunhas e proclamadores do Rei Jesus. Aleluia. E o nosso papel hoje é um papel parecido com o de João Batista. João Batista, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Veio para preparar a sua primeira vinda. Ele era primo de Jesus, nasceu de Isabel, Zacarias, já velhinhos, e disse, esse menino vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, e ele tem uma missão, apontar para o rei. É o rei está vindo aí, ele veio instalar o reino, e pregando arrependimento. Esse foi o papel de João Batista. Ele apontava para Jesus. Agora, como o rei está para voltar outra vez, está perto, então o nosso papel agora da igreja é como o papel de João Batista. Falar, o rei está vindo aí. Nós cantamos ali, Maranata, né? Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. E ele está vindo, o rei está voltando. Então nós agora, gente, ó, Jesus está voltando, você conhece ele? Já se arrependeu, como João Batista pegava o arrependimento? Já acertou com ele? Ele está vindo, o rei está voltando. Nosso papel. Segunda-feira é um dia especial agora, né? Esse grupo menor aqui, mas é especial. Um bom dia para a gente trazer gente que não conhece Jesus, não é mesmo? Eu queria, animar você a orar para talvez o Senhor queira que você traga alguém na segunda-feira para conhecer Jesus. Vamos lá. Vamos junto comigo, vamos conhecer Jesus. Ore sobre isso. Talvez tenha um vizinho, um parente, um amigo de trabalho, mas nós somos testemunhas e proclamadores do Senhor Jesus. O rei está voltando, mas ele já reina. Quando ele vier aqui, na segunda vinda, aí ele vai reinar sobre a terra também. Todas as nações vai vir o rei dos reis. Vai haver um governo aqui, inicial, a Bíblia fala ali em Apocalipse, de 1000 anos. O trono vai descer do céu, vai vir aqui sobre a terra. O rei Jesus, príncipe da paz, vai estar reinando aqui. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vai ser um tempo maravilhoso aqui, nessa terra. Até lá, a terra não vai melhorar muito não, né? Não tem muita esperança com o sistema do mundo, né? O governo, sistema econômico, sistema político, sistema social desse mundo, não tenha muita esperança. Mas tenha uma esperança, que o reino de Deus já está aqui. Já tem um povo aqui que faz parte do reino de Deus. Jesus já está reinando na nossa vida. Então, quando Jesus reina na nossa vida, já a coisa está acontecendo. Tem as pessoas que já entraram no reino de Deus. Já tem Jesus como Senhor. E Ele está reinando já nessas vidas. Mas Ele quer reinar sobre todas as vidas. Ele quer salvar as pessoas. E Ele conta conosco para fazer como João Batista, apontar para Ele. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos, porque o reino está perto. Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Mas Ele já está reinando. O que vai acontecer na vinda dEle? Aí Ele vai tomar a terra que o homem entregou para o diabo. Quando o homem pecou, entregou essa terra na mão de Satanás. Por isso que fala o príncipe deste mundo. O homem, Deus deu para o homem cuidar, não só do jardim, deu a terra. Deus fez a terra para o homem. Crescer e multiplicar e encher a terra. Ele queria. E o Adão e a Eva caíram no conto do vigário, né? Primeiro conto do vigário. Primeiro. O pessoal vende agora o bilhete premiado falso, coisas assim, né? Passa a conversa. Pois ele passou a conversa no Adão e na Eva. Eles entregaram o que Deus tinha dado para eles cuidar, entregaram para o diabo. Mas Jesus já tem autoridade de novo sobre a terra, porque ele comprou de novo. Ele fez a terra, era dele, ele não deu para ninguém, ele deu para o Adão cuidar. O Adão não cuidou e entregou para o diabo. Mas Jesus veio e comprou de novo. Comprou a nós com seu sangue e comprou a terra também. Diz que essa, a natureza geme até a manifestação dos filhos de Deus. Mas um dia ele vai vir e vai tomar posse de novo da terra. Oh, aleluia. Você já pensou Jesus reinando aqui na terra? Ele sentado, reinando aqui com um povo que teme a ele. Naqueles dias, todos temerão o Senhor. Diz que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Diz que o leão vai comer palha junto com o boi. Não vai ter mais aquele um contra o outro, né? Diz que os homens vão transformar as suas máquinas de guerra em colheitadeiras, suas espadas em relhas de arado. Toda a tecnologia vai ser para produzir. O rei vai estar reinando aqui sobre nós. Mas ele já reina hoje, não reina? Reina na nossa vida, reina na minha vida. Ele é Senhor da minha vontade, Ele é Senhor dos meus bens, Ele é o Senhor do meu tempo, Ele é Senhor, Ele pode mandar em mim. Ele é meu Salvador e Ele é meu Senhor. Reina Jesus. Por isso que Jesus, quando ensinou a orar, diz: venha o teu reino. Quando você ora assim, venha o teu reino, você está dizendo: venha o teu governo na minha vida, venha o teu governo na minha casa. Vem o teu reino, e ele quer reinar nas vidas aqui nesta cidade. Aleluia. Queridos, um versículo que eu leio muitas vezes aqui é 1 Coríntios 14, e hoje eu vou ler de novo. 1 Coríntios 14, versículo 26. 1 Coríntios 14, 26, Paulo, o apóstolo, está dando uma instrução do que fazer quando estamos juntos. Hoje estamos aqui juntos. O que é para nós fazermos? Então, Paulo dá uma orientação. O Espírito Santo dá uma orientação através de Paulo. Quando vocês, o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Isso, quando vocês se reunirem, é para acontecer o seguinte: é para um ter salmo, é para outro ter doutrina, obrigado. Outro tem uma revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Seja feito tudo para edificação. Sabe, quando nos reunimos, o corpo edifica o corpo. Muitas vezes vem aqui um irmão, um pastor ou um irmão, e traz uma palavra de pregação. Isso edifica os irmãos. Isso é uma maneira, está correto. A outra maneira é quando todos participam e diz que edifica, certo? Há uma edificação na participação. E o Espírito Santo está nos animando aqui para que participemos. Dizendo que quando você se reúne, um tem que trazer salmo, outro traz doutrina, outro traz revelação, outro traz interpretação. Seja feito tudo para edificação. Depois ele vai dando mais instruções, como falar em língua. Depois ele fala que, quando fala em língua, tem um que interpreta, dizendo o que está falando para a igreja. No versículo 29 ele fala profetas, para falar dois ou três. Agora, o que é profecia? Vamos ver, então, quando fala profecia. Quando Efésios 4 fala assim que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso aqui são homens com uma graça especial, uma graça de apóstolo, uma graça de profeta, uma graça de evangelista, uma graça de pastor, de mestre. Mas, então, existe no corpo de Cristo um homem que tem uma graça apostólica. Existe um homem que tem uma graça de profeta. Mas todos eles podem profetizar. Mesmo não sendo aquele profeta com P maiúsculo, né, que é ali de Efésios, mas diz que todos podem profetizar. E Paulo aqui nesse capítulo, ele até incentiva, ele diz que gostaria que todos vocês profetizassem. Agora, o que é profecia? Então, se você ver no versículo 3 desse capítulo 14, diz o seguinte: mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Então, profetizar, ela tem dois aspectos. Ela tem aquele aspecto de profeta do Antigo Testamento, muitas vezes previa uma coisa que ia acontecer. Mas nem sempre a profecia é só nesse sentido. Pode acontecer de alguém dar uma profecia de algo que vai acontecer. Lá em Atos tinha um profeta chamado Ágabo, que ele profetizou que Paulo ia para Jerusalém e ia ser preso. E foi. É interessante que ele trouxe a profecia, mas não era para o Paulo desistir de ir. Não, ele só estava dizendo o que ia acontecer. Ele profetizou também que ia haver uma fome, e realmente aconteceu. Então isso é o profeta de predizer. Mas o que Paulo está animando a nós fazermos aqui não é tanto esse tipo de profecia. Ele está animando a que nós, o profeta vai trazer uma palavra de Deus. E o que, que essa palavra de Deus vai fazer? Ela diz que o profeta fala aos homens. Ele edifica. Quando você traz uma palavra de Deus que edifica, quando você traz uma palavra de Deus que exorta, exortação aqui no sentido de amparar, de animar, quando ele traz uma palavra de consolo, então ele está profetizando. E essa profecia pode ser assim para todos, tá? Uma palavra que consola, edifica a todos, ou pode ser pessoal também. Você pode chegar para um irmão e falar uma palavra que edifica, que exorta, que consola. Isso é profecia. Então, nesses encontros da igreja, pode haver muitas palavras assim de animar. E essa palavra pode ser uma palavra que você tem no coração, você vai e fala, ou pode ser uma palavra que você pega aqui das escrituras e lê aquela palavra e diz: irmãos, aqui diz isso. E a palavra, você está edificando, você está exortando, você está consolando. Então, ele está animando a que profetizemos, animando que participemos na edificação uns dos outros. Diz aqui, tudo seja feito, versículo 26, para edificação. Quando nos reunimos, nós somos edificados uns pelos outros, quando participamos assim. Há 15 dias atrás, nós estamos aqui reunidos. Fizemos uma rodinha aqui, tínhamos 27 pessoas. Quem estava aqui há 15 dias atrás? 2 semanas atrás? Aqui tinha uma. Ó, se tu vinha, estava aqui, né? Que bom. E nós fomos muito edificados que nós fizemos uma pergunta assim: diz quando você entregou a vida ao Senhor? E diz seu nome e quando você entregou a vida ao Senhor? E cada um deu um breve testemunho do que tinha acontecido. E foi tão edificante. Né, Solinha? Foi muito edificante. Hoje, vamos ter alguns minutos assim, de nos edificar? Se você quer dar um testemunho da tua conversão, ou dar um testemunho de alguma coisa que aconteceu, que Deus fez por ti, você quer contar, ou você teve um sonho, uma visão, ou você tem uma palavra de Deus que você quer ler e dizer: irmãos, eu li isso aqui, me edificou muito, quero compartilhar com vocês. Então, o ministério do corpo. O Espírito Santo está sobre cada um de nós. E nós somos um povo sacerdotal. Todos somos sacerdotes. Não tem mais aquele negócio, aquela divisão, né? Aquele pessoal lá que edifica, que profetiza, só aquele pessoal que está na frente. Os músicos e o pastor. E nós sentamos aqui e somos edificados. Não, agora mudou. Agora diz que nós todos, não tem mais aquele, a turma de Arão, né? Arão entrava lá no templo e só os sacerdotes, agora não. Todos são sacerdotes. Todos podem profetizar. Todos podem edificar. E Deus quer fazer isso. Quando você dá alguma coisa, você também recebe. Você é edificado. Os outros são edificados, você é edificado. Amém? Então, por mais simples que seja a tua participação, não se preocupe. Deus usa as coisas simples. Então, eu quero animar vocês. Se ficar algum momento assim em silêncio, não tem problema, daqui a pouco alguém vem, vai trazer alguma coisa, tá? Mas eu vou deixar aqui o microfone aqui. Você pode vir aqui, dar um testemunho, ler uma palavra, trazer algo que o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Quero que você baixe a cabeça agora e ore ao Senhor, dizendo: Espírito Santo, o que o Senhor colocou no meu coração? Tua palavra diz que quando nos reunimos, cada um tem. Então eu tenho. Eu tenho algo de ti. O que que o Senhor quer que eu compartilhe com os meus irmãos hoje? Querido Espírito Santo, estou submisso a ti. Eis-me aqui. Fica sensível ao Espírito Santo. Ele vai colocar algo no teu coração que ele quer que a igreja receba hoje, que os irmãos recebam. Deus quer usar você para trazer aquela carga que o Senhor colocou, que o Espírito está colocando no teu coração agora. Fique aberto, fique disposto a ser usado pelo Espírito Santo. Amém. Então, o microfone está aqui, você pode vir aqui, participar, um por um. Ismael disse que deu aquele texto, né? Cada um tem. Não tem salmo. Então eu queria compartilhar um cântico com vocês. Esse cântico não é meu. Né? Esse cântico não fui eu que recebi de Deus. Foi um amado irmão há um tempo já. Mas o interessante é que estava olhando ali para o Alan, para a Chay, ali, os dois casados há um tempo. E eu ouvi a primeira vez esse cântico no teu casamento. Tu te lembra dessa música? Isso, pode colocar, Charlene. Esse cântico está baseado num texto de Abacuque. Vocês conseguem abrir Abacuque aí? A gente não está acostumado, né? A gente dá umas voltas até achar Abacuque aí. Antes de Sofonias, vamos ver quem é que está antes dele, que eu acho que é Ageu. Não, Naum. Amós. Ageu está depois. Abacuque. Não é comum a gente achar esse livrinho, né? Eu tomo um laço, às vezes, do Abacuque. Onde é que está Ageu, Naum? Tem isso na Bíblia? Que nem fala, irmão. Mas se vocês... diz assim, ele... Foi uma palavra dura para Israel... Depois há uma intercessão do profeta e o Senhor responde a essa intercessão. E no finalzinho do capítulo, são só três capítulos desse livro, no versículo, no capítulo 13 diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Então dá para orar cantando. E aí ele diz assim: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. E o versículo 17, que inspirou o nosso irmão Fernandinho nessa música, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então nós vamos cumprir aqui a orientação do profeta. Quanto ao mestre de canto, não sou eu, mas instrumento de corda tem ali, né? Mas fala oração sob forma de canto. E esse, o que fala, começando com a Carmela hoje de tarde, o resumo de tudo isso é que ainda que não tenha nada dado certo, né? Há algumas expressões ali bem fortes, né? Mas Abacuque diz assim: ainda que nada tenha dado certo, todavia eu me alegro no Senhor. Quer dizer, é esse conhecimento que Ismael falou do reino de Deus. Deus está no governo. A gente não está vendo as coisas. Ele diz assim: olha, não tem gado, a oliveira que produz azeitonas e óleo, né? Não está produzindo. Não há fruto na videira, não tem nada disso, não tem figo, não tem uva, né? Os mantimentos estão acabando no curral, não tem mais gado, mas eu me alegro no Senhor. Exulto no meu o Deus da minha salvação. Então, eu sei que alguns já conhecem esse cântico. A gente pode cantar sentado mesmo, nós vamos... Aprendemos? Nós estávamos pensando se nós íamos cantar ou não íamos cantar hoje, o que Deus queria, e telefonou uma irmã para mim. A irmã estava assim, entre o choro e muita alegria, Ismael. E essa irmã, ela é órfã, e ela sempre quis fazer medicina. E ela conversando, ela estava parando na casa de um casal, não conhece esse casal, mas ela congrega, esse casal congrega aqui também, e ela está sendo... foi recebida na casa desse casal, essa irmã já tem uma idade, e esse casal, além de recebê-la, está pagando um cursinho para ela. Não um cursinho top, daqueles bem caros, mas um cursinho pré-vestibular para ela. E ela estava assustada, porque fazia muito tempo que ela não estava estudando, e tendo o coração fazer medicina, e estava 51 ou 53 por vaga. E ela me telefonou hoje, feliz e muito alegre, dizendo: fala para o presbitério, fala para o presbitério, Deus faz grandes coisas. e ela entrou numa cota especial, onde ela não vai concorrer agora na medicina, na federal, com 53 ou 51, não sei quanto. Ela vai concorrer com 7 por vaga. Então ela está muito feliz. Ela não sabia se chorava, se me contava a novidade. Pode ser que para a gente não seja muita coisa, mas para quem já enfrentou um vestibular, saber que não são 51 por 1, mas são 7, né, já é um milagre de Deus. A gente não sabe, ela só não sabe se eu vou passar ou não, mas eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. E nós estávamos pensando se íamos cantar esse cântico ou não, e Deus falou, é esse cântico. Então a gente queria louvar o Senhor e edificar os irmãos. Ainda que tudo, queridos, às vezes a nossa vida não pareça que está frutificando, nós podemos nos alegrar no Senhor. As pessoas que não têm Cristo ficam bem complicadas, porque elas conseguem ver até onde elas alcançam naturalmente. Mas nós que sabemos que Jesus está no controle, que as coisas não são só até onde nós enxergamos, mas estão bem além, que existe alguém amoroso no controle, aí a gente pode ser com choro, viu? Mas a gente diz, ainda que a figueira não floresça. Sim, Senhor, nós queremos aprender a viver assim, Senhor. Não só quando estamos bem, quando as coisas vão bem, mas mesmo quando, num tempo até grande, as coisas não vão bem, Senhor. Nós queremos nos alegrar em Ti. Senhor, Tu estás governando. O Teu governo é correto, é justo, é santo, é amoroso. Podemos não ver algumas coisas, mas podemos confiar em Ti, Senhor. E saber que todas as coisas cooperam, Senhor, para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Glória a Ti nessa noite também, Senhor. Nós cantamos para Ti, declaramos isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Recebe, Senhor, esse cântico, Pai, essa adoração, Pai. Recebe essa gratidão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Irmãos, hoje eu estava muito triste. Eu tinha uma mãe, uma irmã, ano passado, e uma tia que eu cuidava. E, de repente, eu me vi sem a minha irmã, sem a minha mãe, sem a minha tia. E faz um ano que a minha irmã morreu, ano passado. Vai fazer agora, no fim do mês. Eu estava muito triste. E agora esse hino veio assim, me dá um conforto tão grande. Porque mesmo que eles nos deixem, né? O Senhor está no comando. O Senhor está dando o conforto que nós precisamos. E isso aí me animou. Eu posso estar meia chorosa, porque eu estava triste hoje à tarde. Eu não sabia nem como, sabe, me animar. E eu fui na Bíblia, li. Mas agora sim me deu um conforto maior. Eu tinha que falar isso para alguém hoje. E é para vocês que eu estou agradecendo a Deus realmente hoje. Boa noite, pessoal. Eu queria dar um testemunho. Eu dei o testemunho sábado, mas vou dar novamente, de repente acho que alguns irmãos não vieram. E é assim, ó, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, Deus de cura. E eu sou testemunha disso. Desde 2009 eu tive um câncer e fiz procedimento e tudo, e o Senhor me curou, fiz umas 15 sessões de radioterapia, mas depois, um mês depois, mais ou menos, uns 20 dias, já retornei ao trabalho, ao serviço. Deus abençoou todo o procedimento. E depois, uma época passou, eu tive uma hérnia umbilical. Também o Senhor, com a sua misericórdia e bondade, me curou novamente. E agora, nesse ano, apareceu a hepatite C. Aí, esses dias, uns 10 dias atrás, aí uns 15 dias, eu fiz a biópsia. E o médico que estava me tratando, que congrega aqui conosco, aqui é o Jonatas, já estava me preparando assim que eu ia fazer uma medicação bem violenta assim, né, durante um ano e uma vez por semana. E a gente estava só esperando o resultado da biópsia para ver qual medicação e exatamente o procedimento. E eu realizei a biópsia e os resultados têm umas etapas, né, de fibrose do 0 ao 5. Ele estava me explicando isso. E quanto maior o número, aí é o tratamento mais intensivo. E aí ele já tinha passado uma mensagem dizendo que tinha um milagre de Deus ali no resultado. E eu fui consultar com ele. E aí ele me explicou da fibrose. E a minha fibrose foi zero. O Senhor me guardou, me abençoou. Meu fígado está normal e não vou precisar de tratamento nenhum. Eu agradeço ao Senhor por toda essa cura aí, a misericórdia dele. E aí eu me veio a palavra também de Atos 10:38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Deus é comigo, Deus é com nós, através do seu Filho amado Jesus Cristo. É isso aí, amém. Aleluia. Nós andamos juntos, eu e o Altair aqui, participa do mesmo grupo, e o Senhor tem nos dado uma palavra em Atos 3:16 que vale a pena ler. Ok. Atos 3:16 diz que pela fé em nome de Jesus, é este mesmo nome que fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, que é o Altair aqui. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aleluia. Esse texto tem sido uma verdade no nosso meio. Outro dia, eu, Altair e o Jonas tivemos uma oportunidade de orar por uma senhora de 71 anos no Hospital de Clínicas. Ela tinha um tumor no intestino, do lado direito, onde era do tamanho de uma laranja, com uma probabilidade enorme de ficar com uma sonda, e muito próximo ao fígado, que ela retirou o tumor. Havia uma 90% de chance de ter que fazer quimioterapia, ter metástase. Ela não tem... Foram pegados 15 gânglios, não sei, 15 coletas, enfim, para fazer a biópsia. Nenhum tumor ficou, nenhuma sequela, nenhum milímetro, nada de quimioterapia nela. E esse mesmo texto foi lido, e essa fé tem sido multiplicada entre nós no grupo lá, de colocar a mão sobre os enfermos e pela fé, em nome de Jesus, saúde perfeita. Amém, amados, graças e paz. Eu estava compartilhando com o Vitor, aí fui pedir ajuda aos universitários, ao Tom, um cântico bem antigo, Rompendo em Fé. Esse ano eu estou passando assim por um momento muito difícil. Eu passei por uma série de lutas, tive que remodificar minha vida toda nos últimos 10 meses, e foi mudança assim, ó, radical mesmo. Eu tive que mudar totalmente a minha vida. Todo o propósito da minha vida teve que ser remodelado. E tenho passado assim por um momento de luta muito grande, dificuldade financeira muito grande. Abri mão de tudo que podia abrir. E parece que esse final de semana, como dizia, ainda que a videira não floresça, que não dê mais nada, né? Eu, agora, antes de vir para cá, eu estava assim, ó, com 3 passagens no cartão. Passei no banco, a minha tia depositou uma certa quantia, vou ter condições de cobrir a passagem e ainda vai sobrar um pouquinho. Isso é amor e misericórdia de Deus. O cântico diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, né? Nas montanhas e vales, desertos e mares, cada vez que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de Deus não se abrir o mar, Deus vai fazer, me fazer andar por sobre as águas. Deus está fazendo isso na minha vida, pela misericórdia de Deus. Nosso Deus é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nosso Deus é o Jeová Jirê, o Deus que supre todas as coisas. Amém? A gente acompanhou o Feijó. Feijó... Bota, né? 27 anos. Feijó Tiridão, casado com a Janaína, tem dois filhos. Menino, uma menina, a Débora e o Josué. Janaína se foi. Uma volta. Senhor, nós te louvamos. Pai amado, porque tu tem um propósito para todas as coisas. Pai, nós agradecemos pelo suprimento que tu tem dado ao Feijó e a cada um de nós. Agora nós pedimos, Senhor, um milagre. Um milagre de restauração. Ó, Pai amado, em nome de Jesus. Um milagre profundo daqueles que tu sabe como fazer, só tu podes fazer. Milagres só tu fazes, Senhor. Ninguém pode fazer. Então nós oramos pelo nosso amado irmão, Senhor. Senhor, que a vida dele mude de novo radicalmente. Senhor, e toda mentira e toda maldição, todas as coisas que se chegaram, Senhor, a essa casa, essa família, sejam destruídas em nome de Jesus. Fortalece o Feijó, Senhor, nesse período, Senhor, bem complicado mesmo. Mas, Senhor, nossa esperança está em Ti, nossos olhos estão em Ti. Nós abençoamos, Senhor, a vida do Feijó, da família dele, Pai. Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. O que eu queria dizer, assim, é que Deus muda a nossa história. E Deus mudou a minha história. E eu quero dar esse testemunho. Eu conheci Jesus quando eu tinha 11 para 12 anos. E se eu não tivesse dito sim naquela época para Jesus, a minha história seria bem diferente do que ela é hoje. E eu vim de uma família separada, né, de pais separados, né, sou a quinta filha, e assim, lar de separação, fomos todos criados separados, eu e os meus irmãos, e assim, teve muita pobreza, muita miséria, minha mãe, até num hospício, minha mãe ficou durante 10 anos. Mas um dia eu disse sim para Jesus, e por eu ter dito sim para Jesus, ele mudou a minha história. E hoje eu tenho um esposo, né, aos 20 anos, o Senhor fez eu conhecer o meu esposo. Tenho três filhos, né, nós temos três filhos. E temos o Senhor Jesus, que tem sido a base para a nossa família. E dependemos totalmente da graça e da misericórdia dele. E eu quero dizer, assim, que Deus muda a nossa história. E eu, por ter dito sim para Jesus quando eu era ainda muito novinha, o Senhor me livrou de muitas coisas, né? Mas eu também estava pensando ali, né? O Senhor me mostrou, né, que... Né, eu tinha 11 para 12, eu era criança, mas não importa a idade, né, pode ser bem maior, bem mais velho, né, que o Senhor estava me falando que ainda assim ele muda a história. À medida que nós nos achegamos a ele é um Deus de misericórdia, não importa a idade, né, pode ter 20, 30, 40, 50. O Senhor me falou que ainda assim ele muda a história. Basta a gente dizer sim para ele, porque ele é um Deus de misericórdia. E a misericórdia dele muda tudo. O amor dele muda tudo. Irmãos, boa noite. Eu quero ler uma palavra aqui. Aliás, na verdade, eu quero contar um fato que aconteceu comigo algum tempo atrás e que, graças a Deus, agora eu creio que entendo uma parte disso aí. Eu me converti faz pouco tempo, faz um ano e meio aproximadamente. E logo que eu estava convertido, eu precisei levar o carro para trocar o para-brisa, né? E aí deixei o carro lá no bairro Maitá e peguei um ônibus para voltar para o trabalho. E aí fiquei na parte traseira do ônibus, né? E então tinha algumas pessoas ali, um grupo. E assim como eu fazia antes de conhecer o Senhor, eles estavam zombando, né? E então, aí um dizia assim: olha, é fácil, né? O cara mata, o cara rouba, o cara faz tudo o que faz e de repente Deus perdoa e fica tudo bem, né? E eu não sei exatamente a que ele estava se referindo, aquilo ali. E aí eu fiquei pensando naquilo, me deu vontade na hora, inclusive, de subir em cima do banco do ônibus e dar um discurso. Diz: olha, não é assim, eu sou convertido, tá? Deus é bom, Jesus, ele deu o seu Filho único por nós. Mas aí o Espírito mandou que eu me calasse e que eu ouvisse apenas aquilo ali. E vim ouvindo, mas com aquela vontade, né, meu eu, que sempre foi muito forte, meu eu dizia que eu tinha que brigar. Falei. Mas acabei não brigando, não dando discurso, e vim embora. Então, aos poucos a gente vai assimilando a palavra, vai ouvindo, vai aprendendo, vai tentando entender, né? Até porque não é muito fácil. E eu era um dos 27 mais no sábado. Aliás, naquela segunda-feira retrasada, eu era um dos 27 mais. Dei, inclusive, meu testemunho. E falei da minha dificuldade que eu tinha para entender certas coisas, a própria Bíblia, algumas verdades, né, que eu acreditava que o mundo tinha 60 bilhões de anos, então a gente passa a acreditar que o mundo tem 6 mil anos. Então, para quem tem uma carga cultural, eu sempre li muito, vários autores, então muitas vezes é difícil para a gente entender, mas a fé exatamente é que nos dá essa compreensão, né? E agora eu estava pensando: puxa vida, eu não falo em línguas, né? Eu não profetizo. Eu creio que o Espírito Santo, ele está me enchendo. Eu gosto muito de vir aqui, eu sinto essa presença dele seguidamente. Então, e aí aqui me veio a resposta: por que eu não tenho esses dons ainda, dom de cura, né? Coríntios, 1 Coríntios 12, 29. Né? Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Procurai com zelo os melhores dons. Aí no capítulo 13: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Hoje eu sei como é que pode o ser humano ser perdoado por Deus, porque o perdão é um dom divino. O perdão é um dom divino e o amor é um dom também divino, é um dom supremo, perdão. O amor é um dom supremo. Por quê? Porque Deus amou tanto o homem que mesmo após ele ter querido destruir a humanidade, lançando o dilúvio, ele fez uma nova aliança, prometeu que não acabaria mais em dilúvio, mas e mandou o seu filho unigênito por amor para nos dar o perdão. Então, hoje eu me prostro a Deus e agradeço a Jesus por terem me chamado, me feito ver tudo isso e saber que o meu conhecimento, ele é fútil. Que o maior dom não é o conhecimento, o maior dom é o amor, e perdoar é divino. Muito obrigado. Obrigado. O senhor me deu uma palavra no retiro que a gente teve de jovens uns dias atrás. E estava esperando uma oportunidade para compartilhar com os irmãos, que foi o último versículo de Oséias 5 e o início ali de Oséias 6. Que o Senhor fala assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos pedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda certa. E ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. O senhor falou comigo sobre isso, assim, de a gente continuar a buscar o Senhor, né? Mas buscar o Senhor em primeiro lugar, assim, né? Como o primeiro amor. Porque a gente acaba tendo uma vida de rotinas e de muitas coisas, e a gente tem família e tem várias coisas, assim, a gente ama muitas coisas todos os dias, né? Mas o Senhor fala de nos arrependermos, né? De amar muitas coisas, né? Não que não podemos amar várias coisas, mas que amar Ele em primeiro lugar. Esse é o primeiro amor, né? Não de a gente ter aquele amor de... Quando... O que o Senhor falou pra mim, assim, que não era pra ter aquele amor de quando tu recém te converteu, que tu te apaixonou e tal... Mas aquele amor de quanto... É que nem, tipo, quanto mais tu conhece, mais tu ama. E esse amor de buscar o primeiro amor em primeiro lugar. E o Senhor fala para me reconhecer assim como culpada, né? Reconhece, né? Porque estando angustiada, cedo busca a face, né? Se não buscar o Senhor apenas na angústia, ou quando achar que precisa dele, ou quando está em dificuldade, e hoje a gente cantou um cântico de nos alegrarmos na angústia, e em qualquer lugar, né? Mesmo que estejamos angustiados, busque o Senhor, né? E alegre-te no Senhor. E o Senhor fala que se a gente prosseguir, né, em conhecer, continuar conhecendo, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai amar, né? E ele fala que descerá sobre nós, né? E a vinda dele é certa, né? A gente não ter dúvida, né? Não duvidar disso. Que por mais que o Senhor possa levar mais uma geração ou duas gerações para ele voltar, a vinda dele é certa. E nós não, né? A gente perece, né? A gente pode atravessar uma rua e não viver mais. E o que, que a gente fez com o tempo que a gente estava aqui, né? A gente buscou o Senhor em primeiro lugar, a gente foi ter mais intimidade com Ele, ou a gente desperdiçou o tempo que a gente tem, né? Então, o tempo que a gente tem para o Senhor é hoje, né? Não é amanhã. E o Senhor falou muito profundo isso no meu coração, assim, de buscar, de amar, e de hoje, assim como o Senhor pode voltar agora, em um piscar de olhos, eu posso perder minha vida. E o Senhor, o meu tempo de dizer sim para Ele, de amar Ele em primeiro lugar passou. Então, de não perder a oportunidade, de não deixar, de, o tempo que tu tiver para aproveitar em se aprofundar, né, no Senhor, de buscar, conhecer, ter intimidade e de amar, né. Amém. Fomos edificados? Sim. Corpo edifica o corpo. Aleluia. Que bom poder, às vezes, ser edificado por uma palavra, uma pregação que edifica, exorta, consola, mas que bom também, às vezes, ser edificado, né, por testemunhos, palavras e cânticos e salmos, aleluia. Deus usa todas as maneiras. Ele, o Espírito Santo, trabalha nossos corações. Hoje não vamos projetar os avisos ali, mas se alguém tem dúvida de avisos, tem jornalzinho lá na frente, no boletim, tem todos os avisos ali das coisas que estão para acontecer ainda esse mês, próximo mês. Nós começamos dizendo que estamos aqui por causa de Jesus, que estamos aqui para adorar Jesus, que nós somos adoradores. Eu queria que nós encerrássemos falando que Ele é a pessoa mais importante desse lugar. E ao mesmo tempo, não só nesse lugar, quando a igreja está reunida, assim, né? Eu não digo a Monteiro aqui, né? O lugar que a gente fala é o lugar onde o povo de Deus reúne, seja na rua, onde for. Nós somos o templo do Espírito Santo quando nos juntamos. Mas Ele é a pessoa mais importante nesse lugar aqui, da minha vida. Amém? Como eu falou lá, buscar o Senhor, né? Primeiro lugar, buscar o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse cântico. Jesus, Tu és a pessoa mais importante. Enquanto isso, quem tem dízimos e oferta para trazer, pode trazer aqui à frente, enquanto cantamos Jesus Tu És. Onde estaríamos nós se Jesus não tivesse nos encontrado? Onde estaríamos nós? Hoje estamos aqui pela graça de Jesus. A Eli trouxe um pedido aqui de oração. Ela tem um paciente chamado Marcelino. Está muito mal, pode partir a qualquer hora, e está ouvindo de Jesus, está abrindo o coração. Mas ouvimos o testemunho de cura aqui, de câncer, de hepatite C. Aqui está o Vitor, também foi curado de câncer. Senhor, Deus é poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje. Vamos orar pelo seu Marcelino. Jesus pode curá-lo. Ele veio para salvar corpo, alma e espírito. Colocamos, Senhor Deus, o Sr. Marcelino diante de Ti, Pai. Que ele primeiro receba de Ti a vida eterna, Senhor. Que ele, se ele partir, que ele parta tendo o nome escrito no livro da vida. Traz revelação para ele. Traz perdão de pecados. Nós intercedemos. O Senhor falou que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Nós intercedemos pelo Sr. Marcelino. E o Senhor é poderoso para curar. Não importa o estado da pessoa, O Senhor levantou Lázaro de 4 dias morto. Sua irmã disse que já estava cheirando mal. Mas o Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. O Senhor é o Deus que ressuscita mortos. O Senhor é Deus que cura cego de nascença. O Senhor é Deus que cura paralítico de nascença. O Senhor tem nos curado aqui. Vários de nós têm testemunho de curas milagrosas na nossa vida, nossa família. O Senhor é Deus que cura. Por isso, Pai, abençoa as pessoas que estão aqui também. Se tem alguém aqui com alguma enfermidade, que agora sejam tocados por Ti e curados. Aquele leproso disse: Senhor, se Tu queres, Tu podes me purificar. Se tens uma doença, mesmo que seja, essa é uma doença pequena, mas Jesus levou as doenças grandes e as pequenas lá na cruz. Ele levou nossos pecados, levou nossas enfermidades. Receba o toque de Jesus para ficar curado desse pequeno incômodo dos teus ossos, essa dor de cabeça que te chateia, aquele digestão que fica incomodando. Recebe a cura, Jesus. Jesus, Ele é Jeová que cura. Aleluia. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por isso Ele é a pessoa mais importante na nossa vida, mais importante na nossa casa, mais importante nesse encontro. Quando 2 ou 3 reúnem em nome dEle, Ele é o mais importante. Ele é o mais importante no universo. Ele é o mais importante porque o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Receba a bênção do Senhor. Ande no caminho do Senhor na semana. Busque Ele em primeiro lugar. Rompa em fé. Viva no sobrenatural de Deus. Seja um proclamador. Testemunhe de Jesus. Traga pessoas para Jesus. Assim como alguém trouxe você para Jesus, agora traga outros. Fala: Senhor, eu quero ser uma testemunha, um proclamador. Usa-me, Senhor. Como eu vou alcançar essas pessoas? Coloque em oração. Comece a orar por alguns contatos que você tem. Comece a colocar em oração. Deus vai te usar para testemunhar, contar aquilo que Jesus fez por ti, ganhar vidas para o Senhor. A bênção do Senhor Jesus sobre tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém.